Estado que não se comunica, nem se manifesta. Na memória história, um coração que se esquece daqueles que mesmo vivos nunca aparecem. Ânsia chorosa na linha, sempre a mesma quimera. A toda noite no frio da serra tua espera. Me toque, me dê um toque. Sei que sou cara do outro lado da linha na escuta, sempre à procura de um coração que se esquece, de uma saudade agreste daqueles que mesmo vivos nunca aparecem. E afaste agora a monótona memória, poeira cósmica é o meu limbo. Assim como Virgílio, eu percorro o caminho até as portas do céu. Vai chover, vai de um contato, estou morto, acordado. Será que tu ainda pensas em mim do teu lado? Desencapado, viu? Sinal de ocupado. Será que